23 horas de uma noite fria. Preto, eu tenho tanto a te falar. Passei e chamei na sua casa outro dia. Sei lá, parecia que não tava lá. Tô tentando te ligar já tem uns dias. Até a internet deixou a desejar. Pensei no seu trampo, nem sei se eu podia. Na verdade, o que eu não quero é te atrapalhar. Tava querendo mesmo, linda, te encontrar. É claro, pra te tocar e poder dizer que eu sinto tanta falta de contigo deitar. E a noite inteira vou te aquecer, mulher brasileira. Sua presença sempre me fascina. Com esse jeito de menina me contagiou. Será que lembra quando me dizia? Escrevia poesia, me apaixonou. Coisa linda, mas cheia de graça. Neitando de blusa, esconde que ela malha. Peça rara, fina, ela vem e caça. Compartilhei cenas que detalharás. Eu e ela, começada em você. Acabo vendo sua imagem. Aonde for, começada em você. Brasileira, de pele mulata, linda como a noite, brilha feito prata. Terra abençoada, terra de guerreira, criação divina, a mais pura e verdadeira. Só eu e ela ouvindo Jorge Ben, só eu e ela, lua e mais ninguém. Esse é meu país, enfim, de coragem. A todas as mulheres aqui, minha homenagem. Naquele tempo ela me queria, nós se via todo dia, amor. Será que lembra quando me dizia ali de frente de casa a gente se molhou? Naquele tempo eu não era só, você foi a melhor, me trouxe alegria. E cada vez tô me sentindo pior, ainda sinto suor no meu corpo escorria. Que coisa louca, beijando a minha boca, entre ela e a parede, ventilando a minha roupa. Vem dançar pra mim completamente nua, ao ver seus lindos seios apontados à lua.